Controle, muito boa noite, eu tô 3152, 2200, tá na Puca Jambo. Contato radar, vou manter o nível 330, sai da PUC. 330 na PUC, tá 3152 está autorizado pelo Centro Recife e voa direto, Maceió. Afirmativo, obrigado pela coordenação, tá 3152. 2152, chame o centro Recife na frequência 12685. Caso negativo, chame 125 decimal 45. Então, 3152. Firma ativa 12685, 245, obrigado. Uma boa noite, até 3152. Boa noite. noite, passageiro 2224 no perfil da Arvo, cruzando 1500. Boa noite, passageiro 2224, contato radar na decolagem, sub mantém a nível de voo 260, sair da Arvo. 260 Arvo, 2224. Autoriza direto Conquista para o 2224. Utilizado Conquista 2224. 2224. Salvador, muito boa noite, com 994, passando 1800 metros na sua escuta. No 994, contato Radasso, manteu nível 350, será pouca. Pouca, transição Aracaju, autorizado ascensão ao 350, voo 994. Direto Maceió, está autorizado. Está presente, direto Maceió, voo no 994. Passareiro 2224, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterne 133.5. 136.260, obrigado. Oi, bom dia, Gol 794. Contato radar, sobre manter o nível de voo 230, saída PUCA. PUCA 230, 794. Voo 994, chame de Recife, frequência 12685, alterne 125, decimal 45, voo 994. Afirmativo, vai chamar 2085, 2545, Gol no 994, boa noite, bom serviço. Obrigado, bom voo. Gol no 794, está autorizado direto na Caju. Direto na Caju, 794.